beijo. Se eu não lhe amo, Mara morena, manhosa Mara, maravilhosa, morre, Mara morrerá. Sol despontando, raiou o dia. O olhar de Mara, Mara azulou. Vai dançar o frevo na avenida. Vai abrir janelas pro nosso amor. Se eu não lhe amo, Mara morena, manhosa Mara, maravilhosa, morre, Mara, morrerá. Me dá um beijo, vigia um beijo, peca um beijo, me dá um beijo, é madrugada. E o sol despontando, raiou o dia. O olhar de Mara, Mara azulou. Vai dançar o freio avenida, vai abrir janelas pro nosso amor. Se eu não lhe amo, Mara morena, manhosa Mara, maravilhosa, morre, Mara morrerá. Me dá um beijo,